Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Crise na Argentina. Para tentar recuperar popularidade, Cristina Kirchner pega um carro e faz manobras para impressionar o público. Na prática, o efeito é contrário, porque os argentinos não confiam nessas manobras. Perigo nas escolas. Aumenta o número de casos de relações sexuais nos gramados dos colégios. Nosso repórter foi procurar uma explicação. O gramado nos fundos da escola é um convite à brincadeira e, para os alunos, um prazer a mais. Escândalo. Cruzeiro do Rei Roberto estava amaldiçoado. Segundo uma testemunha, para escapar da maldição, passageiros foram obrigados a ir para a cama com ele. Um adolescente que estaria com ele no barco teria se recusado a fazer o mesmo e morreu em 4 meses. Grupo de freiras invade faculdade para pregar a palavra. 5 minutos depois, fugiram com mochilas, celulares e dinheiro de 13 pessoas. Estudos informam, a presidente do Brasil usa cuecas e ainda por cima paga caro. R$ 99,10. Concurso Miss Piriguete escolheu a universitária mais safadinha do país. Nossa reportagem falou com ela. É o que eu amo fazer. Eu fico muito honrada de poder ter sido escolhida. Para mim é um sonho se tornando realidade. Bonner, quais os locais da primeira fase do concurso? No Recife, em Salvador e em Belo Horizonte. Boa noite. Uma boa noite para você. Boa noite. Boa noite.